segurar. Vivão e vivendo sem dever nada pra filhada adulto que só quer atrasar. Fica telando os pano, não acompanha a evolução, me chama de malandro. Tô fazendo o que se eu sou filho que se espelha em mim? Sua filha vê os vagabundos e já fica afim. Estilão, jogadão, com os irmãos são função. Não abaixo a cabeça pra nenhum vacilão. É nós que tá se vacilar, track track na cara. Aqui se cumpre a lei da rua, é pipoco, é bala. De menorzão, desce pra tranca todo carregado. Latrou um 5-7-2, então foi assinado. E não dá nada, cai pra nós, se te apavora. Aqui o bagulho é pesado, a quebrada é foda. Som de ladrão, treme o chão, a dona representa. Aqui a química perfeita, culpa de atormenta. E nós já pra fora, nos pica só função. Vagabundo, sei que nós incomoda. O rap treme o chão. Vagabundo, aqui nós já pra fora, nos pica só função. Se moscar, vou passar por cima. Bate no peito e é pesado aqui o rap trinca. Seja onde for, a cara é essa aqui. Beco, viela, sou favela, se liga doidinho. Quando me vê, paga pau, moleque, eu sou problema. No miudinho, sou assim, sigo roubando a cena. É só por amor, no rap eu aprendi. Quem é amigo de verdade se a casa cair? Contei quantos foram daqui. Foi nos peitos, se liga neguinho. Se complica, passa mal e se pá. Quando os homens vêm, quer ser da quadrilha, não dá essa pura que nem vem. Pina, sai pra lá, que não é seu lugar. E aqui com os irmãos, véi, pilantragem não há. Só tem frevo, é tudo nosso aí. Malandragem vai por mim. Liga os moleque, bota um rap pra gente curtir. Aqui nós já pra fora, nos pica é só função. Vagabundo, vagabundo, sei que nós incomoda. O rap treme o chão. Comodo cabeludo, pancadão quando bater de corpo. Tava mato a família, boca de ladrão firma. Então aumenta o som que a dona tá no peito. Bato rádio chegado que o gora tá ligado. É rap nas novas, sou flão aliado. Tô aperto o medo, bota logo pra esparro. Que no carro de ladrão os cara pretiram firma. Só sou esparrado toda hora, todo dia. E os boys ficam de cara quando vê as melodias. Eu sei que nós é foda, trutão e se incomoda. Nos baile lotado, curtindo os pancadão da hora. Vai lá moleque doido, sobe e desce no morro de quebrada. Foi no ouvido, adivinho que tá curtindo, nem fala. Sem deixar falha, peita de ladrão e boi nada, nada. Entre os becos perambulando, a firma é vagabundo. Tá ligado, guerreiro? Aqui entre os becos, tô cola a função. É daquele jeito, sem dormir no barulho, cola com as mina. Pega o major parceria, de trincar e não sobe, desce da cabrotidão. Eu vejo os moleque atento, ligeiro, som é de ladrão, química perfeita, firma a zona. Aqui nós já pra fora, nos pica é só função.